nada a perder. Sigo assim até morrer. Sem vacilo, eu tento a sorte, botando pra moer. Muito usei, respostas nunca encontrei, mas sempre fui muito louco, olha o quanto eu já andei. Melhor correr, na selva não tem lei. Tá querendo marcar gol, mas falta sangue na voz. Tô bem veloz, cruzando estradas sóis. Na história eu sou o lobo que tá pronto pra morder. Melhor correr, na selva não tem lei. Tá querendo marcar gol, mas falta sangue na voz. Tô bem veloz, cruzando estradas sóis. Na história eu sou o lobo que tá pronto pra morder. Sai na rua, ganhando o que tem. Vendo pessoas caindo no trem, esperando sendo que não vem. Nesse destino são todos reféns. E no meu trio faz que eu não saio, mas da fuma as cerimônias atrai. A cara de um relógio me trai, mulher na vida que serve nesse vai. Não tem vez pra quem é inocente. Colhe na vida que é de bem diferente. Não tem vez pra quem é inocente. Colhe na vida que é de bem diferente. Me diz qual que vai ser. Se vai matar ou morrer. O pai já interviu.